Aqui. Quase. Se quer dizer. Fica pronto. Segura o meu cheiro. As mãos. Lipsieto la merda. A chumele. O filho de sangue. A chumele. Sur le plancher, et le libé, les pieds sur terre, là où le monde, là, on l'arrive des corps blancs qui pourrissent la langue pendante.